Você vai crer que há o que não se pode ver, que existe algo que não se pode ter. Confiar só naquilo que você pode ler, porque enquanto essas palavras você vai entender. Eu te farei crer numa única verdade, vendarei seus olhos para a sua realidade. Te farei acreditar na evolução dessa idade, que se traduz no poder de levantar cidades. Sou um novo crer pra te fazer acreditar, te dou uma doutrina pra te escravizar. Crio um novo jogo pra poder ganhar, você é uma nova peça pra eu montar. No mundo do dinheiro, da mentira e falsidade, tento todo custo impor minha vontade. Algo que me mostre minha identidade, que não me afunde na mediocridade. Tenho em minhas mãos um manifesto que me salva de afundar nesse mundo que eu detesto. Nisso tudo eu fiz e não tropeço, meu manifesto é a força do preto. Nenhuma parede vai me impedir de ir, de ocupar o meu lugar nessa terra vulgar, que insiste em dizer é o seu país. E querem ainda vender isso pra mim, até o mundo já me deram, mas eu não tô afim. Até o mundo já me deram, mas eu não tô afim. Seus espelhos, cansei do vazio, seu discurso penteiros, de citações inúmeras sobre o mundo justo, que se um dia acontecer, você morrerá de susto. Mas linha por linha e fio por fio, eu estupro seu futuro como a única verdade. O que digo é por intuição, talvez a sua vida agora não valha nada, mas não sei porquê, ela é tão alienada. Insegurança agora, talvez te cale. Você não terá trocados pra pagar o que ela vale.